Carlo. Só o telemóvel? Só, e as chaves do meu carro, quer dizer, não sei, que horas é que fecha isto? Deixa as chaves do meu carro aí que eu já não estou muito bem. Dá-me só o telemóvel. Está ali uma carteira também. É a minha, guarda aí. Atenção! Atenção, vou fechar a barraca, guardas uma merda da carteira, das multidões. Olha que eu ponho-me a mexer. Eu não sou guarda. Essa carteira vai pagar para o guarda-livro. Dá uma carteira para aqui que eu tenho. Olha que eu ponho-me a mexer, esquece-me dessa.